3676, voa, Serra Pitou 366, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 366, 4 mil pés, no 0 no 4, Serra Pitou 3676. Assume a 9198, voa, Serra Pitou 366, desce para 5 mil pés, ajuste no 0 no 4. Bono 097, autorizado direto alerta. Direto alerta, Bono 097. Uno 55, chame centro Recife, 1251, alterna 12835. 251235, Santarei, uno. Três meia, sete meia, desce para 2500, peço autorizado a RNAV da pista 1 no 0. Ajuste no 0 no 4, reposta certo, 366. 2500 no 0 no 4, vai reportar estabilizado 366, 3676. Azul 4198, declara Azul 7, controle 120, decimal 8, Rogério. Controle 120, decimal 8, bom trabalho, Azul 418. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4118, saída Arbor 1, transição elétrica. Azul 4118, contato radar decolagem, sobe via saída Arbor 1 para nível 360. Via Arbor 1 para o 360, Azul 418. Boa tarde, Azul 2317, gente da Santos 4040, para a conta. Santos 367, eu vou de volta. Oxaner 6314, está no gate 05 para pushback e acionamento. Oxaner 6314, no 05, livre acionar o Samitac. Vai chamar o Zé, 6314. Número 9118, desce para 4 mil pés e ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4. 9118. 1097, chama centro Recife 1251, alterna 1128, decimal 35. 1251, 1283, dono 097. Copy, aguarde. 118, voa, elétrico. Está presente pro Dielefa, Azul 418. 3367, pronto, cópia. Motorizado se mandou com fins, via pêssego 10, por VAR, via pêssego 6, após MU, após DCT, nível de voo autorizado 360, saída da Euleda Motiva. Decolando a pista no 0 com primeira curva à direita. Transponder 5531, controle Salvador no 208. Então, 3367, cruzamento está correto, está me pronto. Gol no 620, pronto, Gol no 620. Autorizado Salvador Recife, via peso 17, nível de voo autorizado 370. Saída Puca, Jamaru. Decola da pista no 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5543, controle Salvador, pena frequência no 20, decimal 80. Atualizado, Recife, 370, Papesolo 17, Puca, Aru, decolando 0 para a esquerda, transponder 5543, controle 208, gol, número 0. Pela 620, Puca, Jamo, Aru, a saída. Puca, Jamo, Aru, gol, 1620, já pronto para o SPEC, atalhamento. Pela 620, aguarde. Valeu. Salvador, boa tarde, está 3676, estabilizado a aeronave da pista 10. Está 3676, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando. Confirme o POB e a alternativa? 141, o POB, alterna Recife. Sinamia 314, eles ataques até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1024. Sinamia até o ponto de espera, da 190, lá vai chamar a torre 1924. O gol no 620, após a passagem do Airbus da Avianca Calda, no 04, autorizado, chame táxi. Ok, após a Avianca, autorizado, chama para táxi, gol no 620. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 20 graus, 109. Livre pouso, está 3676. Mantenha a posição do ponto de espera. Tendo posição, 6314. Azul 41118, chame Centro Recife 1260, alterna 1288. Recife 260, alterna 1288, azul 41118. 8, passando 366. Do menor 18, Tony, 118, decimal 95. 895, boa. Pai de Salvador, muito boa tarde, azul 69, 18. 918, continua aproximação, aguarda autorização de pouso, Cristiano Zero. Você escuta. Torre, após a passagem da nova na final, pode alinhar e esperar para essa mais? Negativo, manter a posição. Para o táxi, voo 620, voo 150 a bordo, por 23 horas e 19 minutos, alterna, Mateó. Voo 620, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, Torre. 118, decimal 95, assistiu o oxímetro no 04. Vou autorizar táxi via Índia, ponto de espera, 895, assistiu no 04, voo 620. 3676, boa tarde. Boa tarde, são 3676, autorizar táxi para o Pátio 1 via Alfa Juliette, portão 9. Pátio 1 via Alfa e Juliette, portão 9, são 3676. Linha 3, 1, 4, autorizado, linha e Mateo 0. Autorizado, linha e Mateo 0, linha 3, 1, 4. Oi, boa tarde, voo 620, voo para o 0. Ciente, mantém o ponto de espera, voo 620. Mantém o ponto de espera, voo 620. Oi, Salvador, voo 1869, acione identificação do SV chegada bom para 4.000 pés, cancelado essa inscrição de velocidade da chegada bom. Ciente, 4.000 pés, cancelado a inscrição de velocidade. Paulo Salvador, muito boa tarde, azul 69 e 8. Azul 69 e 8, autorizado ataque para o pátio 3 de Alfa Quilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 4 Lima. É, pátio 3 de Alfa Quilo, prevista 4 Lima, 69 e 8. Azul de baixo, cabeceira 90, metro 94, Xané. 620 autorizado, né, Mateus 0? Ali Mateus 0, gol no 620. Roxane 6314, decola 31, controle 120, decimal 8. 308, boa. 6314, decolou cruzando agora 1600 pés. Roxane 6314, contato radar na decolagem, sobe via saída Momo para o nível 340. Subindo via Momo 340, Roxane 6314. Controle Oceaner 6314, informa que vai precisar voar na proa 340 devido à formação. Enche Oceaner 6340, proa 340 por quantas milhas? A 20 milhas, senhor. Oceaner 6314, confirma por quantas milhas? 20 milhas, 20 milhas. Proa 330 ou por 20 milhas, confirma? 340, senhor. 340 por 20 milhas. Quem é o Xanem 6314? Gol 1869, desse manter o nível 110. Cruzado 110, boa noite, 69. O Xanem é 315, suba e mantém o nível 100. 314 por 6305, senhor. Xanem 6314, suba e mantém o nível 100. Aceito, Xanem 6314. Xanem 6314, tráfego 1 hora 35 milhas, rumo sudoeste, passa o nível 160, descida para o nível 110, Bravo 738. Sente, Xanem 6314. Gol 1869, tráfego 1 hora 33 milhas, rumo noroeste, passa nível 080, subido para nível 100, com Alfa 320. Sente, boa noite, 69. Motor de gol 620, decola Pucajamo, Aru. Gol 1620, contato para dar na decolagem, sobe via saída Puca para nível 370. Puca 370. Maikiane, que é Sunny Código Transponder 0154, é porta no ideal de descida, confirme VLB 14. 14, pode achar minha 6314, posso dizer, pode voar Nininho ou Flop? Oceano 6314, aguarde. Pode não. Nove, tráfego informado seriamente, agora 11 horas, 18 milhas, mantendo o nível 1900. 1869. Cena 63, 14, tráfego informado anteriormente, agora 1 hora, 197 milhas, como sub 2, passa agora o nível 120, descendo para o nível 1900. 763, 14. Oceano 63, 14, por fim, pro ideal para Petrolina. É, confirmo pro 63, 14? Pro para Petrolina, Oceano 63, 14. Ok, vou no Petrolina, aguarde. 350 para Petrolina. Gente, Oceano 63, 14, se autorizar direto Petrolina. Vou no Petrolina, Oceano 63, 14. Oceano 63, 14, mantém ainda a restrição de... mantém a 1 mil. Correção. Nível 1900. Positivo, mantendo uma centena, Oceano 63, 14. Ataco tráfico no visual, 1869, nivelando 1190. Gente, gol 1869, ataque para descer. Oceano 6314, tráfego superado, supera nível 340. 340, Oceano 6314. Voo 1869, desce para 4 mil pés, o ajuste no 014, tráfego superado. 4 mil pés, no 014, 969. Aru. Confio para o controle. 620 Gol, pode ir para Aru. Gol 1620, aguarde. Passa mais quem aqui, desce para 500 pés, ajuste no 014. 1620, chame sempre Recife na frequência 12545, alterna 12685. 5485, obrigado. Voo 1869, voo certo 367, desce para 4 mil pés, autorizado a aeronave da pista no 0, ajuste no 014, reporte certo 366. Gente, vou deixar 4 mil pés, vamos para o Serra Vista 367, batalhar o Serra Vista 366, boa noite mesmo, 9. Comandou, boa tarde, Oceano 6210, acende identificação. Boa, e sabe para interceptar a chegada à Mari, desce para nível 050, o ajuste no 0945. 050, vai voltar para o Oceaner 63, 14, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685. 1245, 285, Oceaner 63, 14. Romeu, essa máquina que reporte através do seu surf. Serra Vita 366, boa noite, 69. Gol 1869, combate final de chame a torre na frequência 118, decimal 9, 5. 219, decimal 9, 5, boa noite, 69. Solta Mike Yank, confirme se visual com o campo. Gol 1869, reporte passando 372. Reportará, Serra Vita 372, boa noite, 69. Mike Yank, torre 118, decimal 9, 5. Papa Romeu, Oscar Mike Yank, mantém a proa de Itapuã. Chegando em Itapuã, vai fazer espera em curvas pela direita, aguardando para cruzar final no zero. Depois de Itapuã, mantém espera, tentando cruzar pela direita, o Oscar Mike Yank. Quilos do Lupa, siga para o controle. Tango, esse quilo Zulu no atraso de conhecimento no setor, encontra acima do Cratério Golf, acima transponda 0131 para servir de informação de voo e alerta, mantém tudo o controle de Salvador. Boa noite, 69. É autorizado o pouso, pistão zero, vem autorizado 0, graus 8, né? Autorizado o pouso na pistão 0, boa noite, 69. Tango Whisky Kilo Zulu, confirme se irá prosseguir para Salvador após o voo. Tango Platão Luiz, Cicilo Zulu, o senhor está em espaço aéreo Gol. Sua presença tem frequência livre. Se o senhor tiver dois rádios, utilize o outro mantendo a frequência do controle de Salvador para serviço de informação e alerta. Não há tráfego de conhecimento do controle no setor. O uísque que usou. A 2190, desce para 2500 pés, voo CESTO 366, estou autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 0014, reporte CESTO 366. 2500, girado 366, desce para 2500, estou autorizado a RNAV para reportar no 366, RNAV 2190. Então, 3367, portão 10, autorizado para o feedback também, chama o táxi. Chama o nome do táxi. Chama quem é que é autorizado cruzar a final da 10 e final da 17 autorizada, reporte no final. Primeiro cruzamento vai chamar no final, Oscar Maquin. Solo, gol no 869. No 869, táxi autorizado via Alfa, após a Juliette, portão previsto 10, está sendo desocupado no momento. Vem aqui, portão. Vai, Juliette, no 869. TAM 3367, o solo voltando? Possível. Haveria condições de fazer um pushback um pouco mais recuado para deixar o acesso a este portão, portão 10 livre? Só vou te falar com a mão. Tato, para interceptar a chegada da Mária, desce para o nível 050, ajuste no 0014. Ok, descendo para o 050, agora na prosseguir, Tato, para interceptação, no 4200, obrigado. Se possível, até através do portão de número 9, o portão 10, que está sendo desocupado por um Airbus da TAM, foi solicitado para que o mesmo que está sob o pushback mais equado para liberar seu ingresso no portão 10. Thanks. Tô seguindo via Juliette, vai parar no através do 9, antes da nave da TAM, obrigado aí, tá bom, 869. Uf, repórter 40 milha de Salvador, decida a critério, o ajuste Salvador 10194. Tô vindo do hotel, vou na proa de Paris. Rapão veio bravo, terra atual, siga para o controle. Bravo, terra autorizada, terra Índia com Índia. Até sobre condições visuais, o ajuste no 094, reporte na final. Bravo 51, estação na frequência livre, Mike Yankee. Barão Táxi Tan 3367, 3 horas e 11 minutos, Guarulhos 184 a bordo. 3 e 11, Guarulhos 184. Táxi autorizado via Pátio, Índia. Condição no 0, mantém a posição, chamitou 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, Tan 3367. Gente, Pátio Índia, ponto perda no 0, 1295, Tan 3367. Tá 3190, acione identificação, voa status para a chegada Mari, disponível 060, ajuste em Salvador 1014. Tá Possibilidade de liberação de velocidade em CAP, senhor, é o azul 4. É o azul 4206? Azul 4206, cancelada velocidade em CAP, desce para 2500 pés, o ajuste 1014. Vou ter a 366, está autorizado a RNAV da pista 10. Posso ter a 366. Obrigado, senhor, pela gentileza. Descendo para 2500 pés, ajuste 1014, na prova do Serra Vida 366, repassaremos iniciando. É o azul 4206. Então 3367, gente, mantém a posição. Tá bom, pessoal. Lembra, 3-0. Ali mantendo 03367. Salvador Bandeira. Próximo, isso. Pra que hora seria a notificação? Não recebi. Aqui, só um instante, vou chegar com essa. O Papa Romeu, November, Oscar, Whisky. O 955, né, eu vou local com corredor forte 20 milhas, confere? Gente, então, no Papai Romeu November Oscar Whisky, vou local, Salvador, Salvador, para o corredor forte até 20 milhas. Reglagem pista 17, a curva é pela esquerda. O cruzamento do aeródromo na sequência da torre 1895, afastando o corredor forte 20 milhas com controle 20.8. Acione 01-33, não é mais que isso. Do POB, autonomia alternativa. Tivera Cruz. Autorizado o acionamento, aguarde transferência de comunicações. Alô, Vasco. Salvador, Xenemia 2, 1, 0. Xenemia 2, 1, 0, pousou Livô, táxi autorizado, Alfa Juliette, partiu no portão 8. Alfa, posição 8, Xenemia 2, 1, 0. Salvador, Alfa 3, 677. 677, Brasília, informação é a Tango, altímetro 0, no 4, mais 4. Mais 4. Salvador, boa tarde, eu tô 3367 da El. Tá 3367, contato rodando a decolagem de sobrevia, saída da El para nível 360. Gente, para o 360, tô 3367. Azul 2789, acione identificação, desce via chegada bom para nível 050, ajuste no 01 na face. Papai Vida 366, iniciou, Azul 4206. Azul 4206, torre 118, decimal 95. 1195, obrigado, Azul 4206. Até. Tranquilo, Bravo Serra, Bravo Serra, tem frequência livre. É o Azul 4206, estabilizado na aeronave. Azul 4206. Está autorizado o pouso, pistão no zero, vento 1, 30 graus, 89. Pouso autorizado, dando zero, 4206, obrigado. 3677, mais escuta 4. 3677, autorizado, Salvador para Brasília. A rota via Pézul 17, Malba, Pézul 17, Apino, restante conforme a rota do plano de voo. O nível atualizado 360, 360. Declando pista no zero, cumpre o perfil de subida Arbor 1, após direta posição Elefa. Após, na decolagem, manter a reta até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha, então, inicia a curva direita para cumprir o perfil da subida. O transponder 5577. O controle 120.8, torre 1895. Cuidado 360, Brasília, Arbor, Elefa, marcando 2 mil pés. Depois curva direita na flor de Elefa. Upper Zulu 17, Malpa, depois Apino. O controle é 1208 e o transponder é 5577, o Cuidado 3677. 5577, portão 9, champanhe 3677. Força atmosfera 7207. Cheque de motores na Taxi Golf. Acionamento autorizado, chama pro táxi. É o Fotel 7207. Papai, o meu nome é Vasco Isca, acionado, chame torre agora 1895, ajude altinho, tô no 0, no 4. Bom voo. Ah, chama para ingresso no 7, Isca. Paulo de Salvador, muito boa tarde. Seu Azul 6909, autorização Campinas, 320 da Frente da Pan. Frente Azul 6909, Campinas, 320, Tango em curso, confere, ajuste no 04, abaixo de 4. Pode confirmar a nossa saída, senhor, por gentileza? Tá pronto para cópia? Afirmo. Azul 6909, autorizado Salvador para aeroporto de Campinas. A rota via Pesolo 1-0, Tubave, Ampesolo 16, Posmo, depois Confins e o restante conforme a rota do plano de voo. O nível autorizado 320, 320, decolando pito 1-0, manterá a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à direita, cumpre o perfil subida da AEL, Leda, após Leda direto para a posição Motiva. O transponder 5572, controle 120.8, 1189. Mas eu vou autorizado até o Aeroporto Internacional de Campinas, nível 320, na Bael, Leda e após Motiva. A primeira aerovia conforme Zulu 10, por base, conforme Zulu 16, após Mu, com fins após conforme o plano. Decola da 10, em frente, após cruzar 2.000. Curva à direita. O transponder 5572, confirme o controle de saída, senhor. Controle de saída 120, decimal 8. Seu ativo, 1208, na sua escuta. Gente, planejamento correto, chame ponto para o esclarecimento 6919. Chama lá, muito obrigado. Paulo Salvador Buenas, caso 4206, liberou aqui na Foca Prática. Buenas, 4206, táxi autorizado. Em frente, segunda esquerda, Juliette, partiu no portão 01. Juliette, confia o portão, senhor, portão 1? Pátio 1 ou portão 01? Ah, ok, pátio 1, posição 01, azul 4206, obrigado, senhor. Paulo Salvador, eu faço arrumar o Golf e entro em Bravo. Romeu Golf X2 Bravo. X2 Bravo, prossiga. Solicitando o reporte da Rebotinha para a posição 11. Romeu Golf X2 Bravo, aeronave da Gol na remota para qual portão? Portão 11. O Gol, Golf e XA Bravo autorizado no reporte da remota para 11. Chame ao tempo. Ok, obrigado. Ah, pista 3190, passando 372, visual, pista 10. Na 3190, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, na 3190. Tá negativo. Na 3367, chame centro Recife, 1251, oferta 1228, decimal 35. Só entendi a secundária, 2835, qual a memória? Na 3367, centro Recife, 1251, alterna 12835. 251, 2835, obrigado. Tempo mais na sonaria? Em torno de... Depois que eu fazer o nosso embarque aqui, eu creio que mais uns 10 minutos. Vamos checar com o centro só um instante, gentileza. A nossa empresa também está em contato para manter alguma DLA para a gente, então precisa aceitar o cavalo do plano. O previsto, se não for feito nenhuma DLA em tempo hábil, ele acabou de vencer. Mas estamos em coordenação com o centro aqui, mantém escuta e já te informo no retorno. Tá bom, vou solicitar que venceu o horário de uma DLA que foi feita, eu já informo para você. Teste, passando 4.000 pés em descida para 1.500 pés, um papo alfa 34, resposta em perna. Patagônia Romeu Vitor Hotel, Palmo Traço, voo 9 horas, 22 milhas, Palmo Sudoeste, passa nível 100, precisa parar 5 mil pés, Alfa Tango 72. 7:40, não visual, Vitor Hotel. São 9 horas, acho que mantém a posição na, na alinhada. Autorizado a decolar, pistão 7, vento 130 graus, 109. Tango Romeu Vitor Hotel, estou autorizado de voar direto para o final, pista 17. Direto para o final 17, Romeu Vitor Hotel, direto. Azul 2789, após pelo ir a volta, azul 368. Tá 3190. Os Orivan, táxi Alfa Juliette, parte 1, portão número 5. Alfa Juliette, portão 5, tá 3190. Agora, 1 hora, 1.4 milhas, passando 3 mil pés, descendo para 1.500 pés. Voo 1645, acione identificação, DSV chegada bom para o nível 050, com ajuste no 0.14. Bom, azul 2789, devido a tráfego com transporte de inferno para a final do pistão 97, irá volta a 368. Fiche decola aos 11, esquerda cruza o campo, reporte após o Guilherme. Esquerda cruza o campo, reporta livrando o November Oscar Whisky. Papagão Romeu, Victor Hotel, Romo, tráfego 1 hora, 12 milhas, Romo Norte, antena 1000 pés, Papa Alfa 28, correção, Papa 28 Alfa. Gente, porém não tem o visual, né, seu hotel? Deixa o meu visual da terra, pode com o visual. Vai aguardar. Livrou o eixo da 1028, novembro era Oscar Whisky. Então, eu acho que Litoral Norte chama o controle no Corredor Forte, chama o controle 1020 nesse momento. 1208, até a volta, Whisky. Salvador, o Golf X-Way, bravo. Golf X-Way, bravo, terminou o reboque, portão 11, boa tarde. Ok, obrigado. No Azul 2789, tem uma formação aqui, a aproximadamente 2 milhas à direita, seria possível alterar a vinda do ICMM? 789, está autorizado desvios, desce para 4 mil pés. Autorizado desvios, desce para 4 mil pés. Controle Salvador, o 90 Oscar Whisky, decolado da 17 no meu pé, corredor forte. Pessoal com 17, Roberto Hotel. Roberto Vitor Hotel, torre 118, decimal 95. 185 graus, para trabalho. CNM 143, mantém escuta. Azul 2789, reduz para 1709.